Theo, hoje eu estava lendo algo interessante sobre a fé e a criação. Falava sobre como algumas tradições sugerem que o nome de Deus estaria, de alguma forma, entrelaçado em nosso próprio DNA. Sério? Isso soa como uma ideia profunda, como se a busca por entender nossa existência nos levasse a territórios além do tangível. Exatamente. O texto dizia que essa ideia faz a gente mergulhar nas águas da espiritualidade e da interpretação simbólica, mostrando a relação entre o humano e o divino. Eu já consigo imaginar até aquela ilustração, a presença divina inscrita na estrutura da vida, como uma metáfora do DNA e da criação. Isso mesmo. E aí o texto começa falando do DNA como um código de vida. Diz que ele é uma sequência complexa que molda a nossa biologia e reflete a perfeição da criação. E pergunta: será que esse código contém algo além da informação biológica? Achei isso muito profundo. Sim, depois entra em Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto explica que isso sugere uma essência divina impressa em nós. Como se tivéssemos uma marca espiritual que nos conecta ao Criador. E então fala do simbolismo do nome de Deus, que em muitas tradições o nome é sagrado e representa a sua essência, especialmente o nome YHWH. E a ideia é que esse nome estaria simbolicamente refletido na nossa estrutura genética. Pura interpretação espiritual dessa unidade entre Criador e criatura. Depois vem Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Esse sopro é explicado como a presença espiritual de Deus em cada humano. Uma centelha divina que anima e conecta a fonte da vida. Aí o texto fala do mistério da criação, de como essa crença levanta questões sobre a origem e o propósito da vida, não de forma literal, mas como uma metáfora poderosa. Uma metáfora que lembra que somos feitos à imagem divina e carregamos a assinatura do Criador. E cita Salmos 42:1: Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, mostrando esse anseio espiritual pela presença divina. Como se fosse reflexo da marca de Deus em nosso ser. No fim, o texto fala da unidade da existência, de que essa ideia simbólica do nome de Deus no DNA é um lembrete de que todos compartilhamos a mesma centelha divina. A mesma origem sagrada, apesar das diferenças externas.